localized. Salvador Azul 2782 com a informação Alfa. Azul 2782, acione identificação. Corpo proa de ITAP, QNH 10117, reporte no ponto e da descida. Quando proa de ITAP, chamaremos no ponto ideal, no 017. Salvador, boa noite, eu chamo a minha 313, formação Bravo para Guarulhos. Oxené, 6313, está autorizado, aeroporto de Guarulhos, nível 360, via Pesolão 10, Tango Bravo Eco. Decola, pista 10, primeira curva direita, subida, Salvo 1, transição Motiva. Aciona o transponder 5222, controle 20.8. Pois é, nível de voo 360 para São Paulo, para o Fábio de Zulu 10, Bravo Eco, ainda transponde 5222, controle CNR 6303. Transponde 5222. 5222. Oxenai 6303, correto, portão 8, Xantru. Terça para o nível 050, após prosseguir a via para 2210, QNH 1017. 0075 mil e TAP. Depois prossegue via Azul 2782. Four contact Salvador Tower 18.95. 18.95, right? Right. Oceana 6224, have your side clear to land 1910 in this 180 degrees on 5 knots, can H 1017. Acione a identificação, desça via chegada a bordo para 4.000 pés, QNH 1017. Via bordo para o 010, é 1010? Sim, manda, sou 4.235, desça via chegada para 4.000 pés, QNH 1017. 124, solo aos 35, livre próxima à direita, taxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 04. Living next right, then taxi approved by Alfa Juliette, 704, Tony, identificação, desça via, chegada Boa Med 1 para o nível 050, Kenegal no 017. Via Boa Med 1 para o 050, 1017 para o gol 1170. Ponte 2, autorizado final e Aliança X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no lote azul 2782. Salvador 0, 2, 0 para 1, 0. Informação alta, Salvador. Via 5972, aciona a identificação. Essa via chegada a Bonfim para nível 060, Kenegal no 017. 017, 090, nível 597. Salvador, permanece com o bloco de roda 310 com cobertura 30. Primitivo, operação visual, Salvador. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, eu vou 1888, cliente da Bravo. P2, aciona a identificação, prossiga a via chegada Bonf para o nível 070, Kenegal no 017. Via chegada Bonf 070, com 1888. Localizador azul 2, 7782. 2782, chame a torre, Salvador em 198, decimal 95. 1895, boa, senhor. Boa. Azul 4235, desça via chegada para 2000 pés, o Kennedy no 017, autorizado. O final ILS, X-Ray, que estão no zero, reporte estabilizado no localizador. Guia para 2000, autorizado, X-Ray, zero, reporte estabilizado. Salvador Azul 2782, baixo checado. Azul 2782 avistado, pouso autorizado, pistão a zero, vento 180 graus, 149, altímetro 1097. Autorizado pouso 2782. Passadura acima de 2.4235? Acima de Iguaçu 4235. Obrigado. 1170 reduza para 2209. 2209, 1170. Após a aeronave na curta autorizado, a linha mantém se preparando. O CNM é 3-1-3. Após a passagem da aeronave, a linha mantém pistando zero. O CNM é 3-1-3. No 70, dessa via chegada para 2000 pés, Kennedy no 017. Via chegada 2000 pés, no 017, gol 1170. Dessa vez chegada para 4000 pés, Kennedy no 017. Taxi via Taxi Alfa Kilo, até o pátio 3, posição 5 Lima na minha escuta. Alfa Kilo, pátio 3, 5 Lima na minha escuta. 1970, passou 9950. 1970, acione a identificação. Terça via chegada boa, médio 1 para o nível 060, QNH 1017. Se via para o terceiro, pode ir uma por de Sapsa. 1-0-6-6-6-3-0-3. Salvador agora. Número 5, gol no 970. 7. Estabilizado visual 4235. Azul 4235, chame a torre Salvador em 1-8-95. Retrativo, nós. Controle Salvador, o TAM 3178, cruzando 210 para 170, informação Bravo. O 3178, acione a identificação, prossiga via chegada Bom Med 1 para o nível 070, QNH 1017. Bom Med 1 para o 070, com 1017, TAM 3178. 1-7-0, autorizado final e ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, chamada estabilizado, gol no 1-7-0. Isso, 972, reduza para 220 nós. Vai reduzir, pode reduzir para você, fica mais tranquilo. Quente autorizado, isso, 972. Ok, não olhar para a palha, então vamos 220. Salvador, Xené 63, 1-3, Samona. Xené 63, contato radar, suba via saída Samona para o nível 360. Via para 360, alguma possibilidade valida da presente? 63-3? O cruzador, meu país, vai ler, Xené 63, 1-3. 2000 ler, obrigado, 63-3. Disco 972, precisa ver chegada para 2000 pés, QNH no 017, autorizado final. ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Sempre via 2000 pés, autorizado a aproximação e chamará no localizador Rio 5972. Finalizou ILS, gol 1170. O 1170, chame a torre, Salvador em 18, decimal 95. 1895, gol. Salvador, boa noite, gol 1170. Estabilizado ele está 10, como número 2. 1170, QNH 10, 17, aguarde pista livre, número 2 que eu ponho. Direto 1170. 888, deixa eu ver a chegada para 2010, QNH 10, 17. 2010, 17, via gol 1888. 1970, desça para nível 050, foi pro de Itap. 50 Itap, 970. Na 235, no solo, as 49, libera a direita, taxi via Alfa, XBS, da taxi e Juliette, na minha escuta. Livrando na Alfa, entra Juliette, mantendo a escuta, azul 4235. Então, 1-7-0, autorizado por 1-0, vento 1-9-0 graus, com 1-7 nós, Leve fogo no zero, gol 7 da Juliette, azul 4235. 7 cordão 3, azul 4235. Juliette, cordão 3, 4235. Correu azul 4980 na ponte 1 para posicionamento. 490, após aeronave na companhia, passeando 03. Inicia o pushback no cordão 1, tinha passado. Após o embreagem, 03. Salvador Rio 5972, afinal na cabeceira 1-0. 5972, continuando a informação, aguarde pista livre, querendo no 0 no 7. 317, aguardando. Segue Alfa, chame antes da Taxiway Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, voo 1970. 1970 graus, 1490. 190 com 14, de pouso Rio, 5970. Multidão de juízo após desvios, Rui Itapo, voo 970. E após Itapo, prossiga via chegada para 2010, QNH 1017. 7, após Itapo, desce via 21. 3178, desça para o nível 050. 050, da 3178. No 888, autorizado final e aliança X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará com 988. 1970, reduza para 2209. 970, vai reduzir. 3178, reduza para 2209. 220, reduzindo, 3178. Zero, retorna só para sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. Baixão 3, posição 5.1, adiantando aos sinalizadores e mandando a minha escuta. Confirma a informação que ela foi transportada. Vimos, segue via Alfa, aquilo, via o Pátio 3, adiante ao sinalizador, mantenha a minha escuta. Zona 3, chama Centro Recife, em 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2835251, Xenia 63, Zona 3, uma boa noite. Boa noite. 970, curva direita para o A070, autorizado final, ILR Sexway, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Para 70, 970. Boa noite, 88, chame a torre de Salvador em 188, decimal 95. 285 com 1888, grato, uma boa noite. 14980, está pronto para o táxi PV 105, 3 horas e 25, alternando Maceió. Tem que estar em alto. Chame pronto no ponto de espera da pistão no 0, que negar no 097. E Alfa, reportaremos ponto de espera 4980. Oi, Salvador, gol 1888, boa noite. Estabilizado, ele é. 1888, que negar no 097. Cruzado pouso no 0, vento 190 graus no metro. Confirmando o vento, por favor. 190 graus, variando de 169 a 19. Bom, 1888. Pronto, ponto de espera 4980. Estou com 970. Pelo 970, chame a torre de Salvador em 118, decimal 95. Obrigado. Salvador, 970 da Gol. Passando Duna 70, pois uma aproximação, que legal no 097, número 2 está pulso. Você confirma o vento, senhor? Temos 180 graus, 1.49. Duna 78, autorizado final, e aliás, X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado procedimento de SX-Ray da pistão no zero, vamos computar estabilizado para 3078. Eu tenho a posição, informo mais dois traves na aproximação, apenas, o azul 4980. Positivo, vai manter. 1888, no solo ao 01, libera a direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, morreu da minha escuta. Posição 2, Romeu. Alfa Kilo, pátio 3, posição 2, Romeu, nossa escuta, 1888. Bruno 970, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 139. Certo. 8, Segrave Alfa, manterá a posição naquilo aguardando o posicionamento do sinalizador. Gol no 888. Aguarde instruções na taxa aqui. Aqui o Alfa, mantém a taxa aquilo, cadastro sai na taxa aquilo, no 888. Justamente para informação da aeronave que está prosseguindo para pouso, nós recebemos vento de 18 a 19 de direita, ok? Obrigado pela informação, gol no 988. Salvador, o TAM 3178, 2,5 milhas para o marcador de espera. 3178, movimento de aproximação, aguarde aqui, está ali. QNH no 0 no 7. No 0 no 7, aguardando o TAM 3178. Paulo Salvador, boa noite, azul 4959. O 4959 está legal, aguarde o quadro. Sim, a gente tem uma saída prevista, por gentileza? Sim, inicialmente será saída coral no grau. Sente, obrigado. Triplo 8, segue aquilo até o portão 2000, atenta ao nacionalizador. Ou o triplo 8. Aquilo, K2 Romeu, gol 1888. 970, colo ao 04, libera direito, táxi de Alfa, aquilo, até o Pacho 3, posição 02 Lima, gol 970. Ed, Alfa, aquilo, posição 02 Lima, no Pacho 3, gol 970, informa a mente de estratégia 15 e 9, aferir. 970, mantém a minha escuta. QNH no 097, autorizado pouso, pistão no 0, vento 190 graus, vento do, variando de 13 a 17, então 3178. Autorizado pouso na 10, 03, 178. Confirme, foi para o 4959? Firma, pronto, 4-4. Valeu, Ilhéus, 1-4-0 autorizado, Vilsk 3-3, decola da 1-0, curva direita, saída coral no Bravo, 1-2-0-8, controle, 5-2-4-1, transponder. Então, azul 4959, autorizado Ilhéus, Vilsk 3-3, decola da 1-0, após decolagem curva direita, coral no Bravo, transponder é o 5-2-4-1 e o controle 1-2-0-8. Sempre para pushback, acionamento. Camarada 4959. 1-4-0, o tráfego na curta é autorizado, aliás, manter pista 1-0. Posso estar na curta nenhuma 78 no solo a 06, direita, taxi via Alfa, veja a minha escuta, taxi via Juliette, então 3178, na minha escuta. Juliette, na sua escuta, para 3178. Hotel, good evening, stand by for call. Só no 970, não tem ninguém para sinalizar aqui na 2 Lima. A gente aguarde coordenação com a entrada. Stand by 1 minute, São Paulo. 4980, autorizado decolagem no 0, vento 190 graus, 149. Lima, 4980, foi Bruno Romeu, Foxtrot 018. Bruno 18, 4980, vou. Salvador, boa noite, Oceano 6224. Aracaju, 1902, autorizado nível, via Whisky 33, decolada 10, primeira curva esquerda, na saída Conde, 1908 controle, 5243 no transporte. Autorizado 190 para Aracaju, decolada 1 com primeira, 10 com primeira curva esquerda na Conde, 5243 é o controle, 52 é o transporte. 1208, a frequência de saída, a saída é Conge. Conge, 1208, graças. Vou deixar para pushback sendo aberto. Tá. Azul 4980, chama Centro Recife. Em 125.45, alterne 126.85. 2545, 2685, 4980, boa. Boa. Decolada 10, primeira curva à direita, na saída Sanvo 1, Leda, Motiva. 1208, controle Salvador, acione 5237 no 34. Desculpa, eu poderia confirmar a autorização para 5001? Sim, Salvador Guarulhos, 320 nível autorizado, via 310 Taubaté. Decolada da pista 10, primeira curva à direita, na saída Sanvo 1, Leda, Motiva. 1208, controle Salvador, 5237 no transponder. Azul 5001, seguinte, 320 para Guarulhos. Nível. Desculpa, nível 320, faz o 10 até Taubaté. Estão no 0, primeira curva direita, seleção por 1, letra ótima. Controle 120, décima 1 e o transponder 5237. Chama para pushback, acionamento, azul 5001, portão 3. 5001, seguinte, obrigado. Pessoal, é Lemotel Hotel, parking on board, request taxi 2. Taxi, report, taxi papacho, entre Illinois 17, just confirm endurance and alternative. Power hours, parking on board, Houve Guarulhos, boa noite, ao Azul 2774, sente a informação, bravo. 2774, para Porto Seguro, voz de cópia. Voz de cópia, poderia confirmar a saída prevista? Saída Coral no braço. Coral no braço, obrigado. Presidente, eu não ia acervo, reporte o Edson de Pátio. O sapato abriu o motel, tá? Edson de 4, copia? Pronto, copia. No ponto seguro, 160 autorizado, via ISC 33, decola 10, primeira curva direita, na saída Coral 1 no Bravo. 1608, controle, 5244, no 3 fora. Alô, boa noite, 1723, 4236, para 160, da Bravo. 120, primeira curva direita, Coral 1 no Bravo, é a saída, 1208, controle, 5244, transponder para o 2774. Nada chega para pushback acionamento. Acionamento, obrigado. Lima, eu tenho o bloco, eu tenho o carro no meio, Monsalve, Wind 1, a Israel de Green, 1, 2, 9. Lima, eu tenho o Airborne e Edson Zero, contato Salvador do Pátio, 1-0 e décimo 8. Salvador do Pátio, 1-0 e décimo 8, em hotel, hotel, thank you, have a nice night. Posicionamento no passo, Ocean Air 6224. Salvador 24, no portão 4, autorizado para o feedback, chegando para o táxi. Chama táxi, 6224. Salvador Control, Papatango, Lima, hotel, hotel, good evening. Lima Tratel, ainda negativo contato radar, subavia saída. Lima Tratel, negative radar contact, time via, boca departure, support level 190. Will you confirm via code departure, Lima Tratel? Just a thing, via code departure, Lima Tratel. Via code departure, flight level 190. Lima Tratel is in their ambulance to request when it's possible fly direct to Maceió. After passing 2000 feet, you clear to fly direct Conde, Lima Tratel. We're passing flight less 2000 feet, so we are flying direct to Maceió, Lima Tratel. Initially fly direct Conde, we will coordinate Maceió, Lima Tratel. Direct Conde, standing by to Maceió, Lima Tratel. 5972 1972. Diga. Autorização, senhorita, para Galeão? Digo, Salvador Galeão 360, nível, tá pronto, cobre? Salvador Galeão, 360 autorizado, via peso do 44, seguro, novembro 857 conforme, decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída Sanvo 1, Leda, Dóquilo, 1208 controle, 5242 no transponder. Salvador VOA, e o cliente fly direct to Maceió. Fly direct to Maceió, Lima Hotel, hotel. Estava 1, Leda, Dropbox. Controle 51208, no transponder 4242. Ativo, 5242, no transponder. Após o 9857, conforme a sua rota do plano de voo. Chame para pushback acionamento no pátio 3, no Rio 5972. Você vai chamar pushback acionamento, pátio 3, Rio. Salvador Ocha 6212, transfere, está cruzando 200 em descida, 150 restrito, com a informação para... 6212, acione a identificação, prossiga via chegada Bomete 1 para o nível 050, QNH 1 a 07. Via cruzando 50, 1017, 6212. Auto control, Lima Hotel, hotel request flight level 170 and final. Climb and maintain flight level 170, Lima Hotel, hotel. Climb and maintain flight level 170, Lima Hotel, hotel, thank you. 9 da Vianca, Libra retaguarda, inicia o pushback no portão 3, chame para o táxi. Rapaz, aeronave da Vianca, livre pushback, solamente 5001. Lera 9973, autorizado o pushback do pátio 3, chama para o táxi. Desde o posto 3, chama táxi para 9973. O azul 4959, pátio 3, posição 4 Lima, para pushback acionamento. Autorizado o pushback do pátio 3, chama para o táxi. Azul 4959, atentando a aeronave da Federal, também puxando 06 Lima. Azul 4959. Gente, autorizado o pushback acionamento, chamará para o táxi. 4959. E TAP para a chegada Bull Med 1 no Kennedy.